Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. De menino sonhador. Silver Harley. Em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Pego o celular e vejo as suas mensagens. Que falava só de amor. Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar. Pulando pelo espaço em algum lugar. E tudo que eu olho, vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouço a sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem ficar comigo? E aí? Prazer ter você aqui, Silvio Ferrari, o top do Arrocha. O prazer é todo meu, meu vaqueiro cantador. Vem no swing do top. Arrebenta, meu nego, arrebenta. O mais romântico do Brasil. Onde foi que a gente errou? Sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouço a sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas a te encontrar. Pulando pelo espaço em algum lugar. E tudo que eu olho, vejo teu sorriso. Ouça sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí? Oh! Se o Ferrari, meu patrão, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Vem no swing do top. Vem no swing.